Vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje está todo mundo bravo com o STF, mas eu estou muito grato, porque ele nos forneceu um assunto esplêndido para a nossa aula. O pessoal aí está dizendo que a sentença aí lavrada 6 contra 5 é iníqua, é obscena, é criminosa, é isso, aquilo, etc, etc, mas ninguém está reparando o ponto principal da história. Se nenhuma penalidade pode ser imposta por nenhuma instância judicial antes da última, isto é, antes da instância suprema, a mais alta, isso significa sumariamente que todos os processos penais têm de ser julgados pelo STF. Todos os processos têm de ser julgados pelos 11 juízes do STF. O que é uma impossibilidade matemática tão óbvia que nem precisa insistir nisso aí. Mas as outras sentenças de nada valerão, não são conclusivas. Todas elas são apenas sugestões. Então, enquanto o processo não passar pelo STF, ele não significa absolutamente nada. Ninguém é punido e nem mesmo absolvido. O sujeito que assinou uma coisa dessa teria que ser imediatamente retirado para um hospício, tá certo? E forçado a reingressar no ensino primário, porque obviamente ele não percebe o ilogismo da situação que ele criou. Porque esta sentença, ela suprime a condição da sua própria aplicabilidade. Portanto, eu lamento discordar do nosso querido ministro Sérgio Moro quando ele diz que é preciso obedecer esta sentença. Não, não é preciso nem possível obedecer esta sentença, porque um dos princípios fundamentais do direito é ad impossibilia nemo tenetur. Ninguém será obrigado ao impossível. Então, o senhor está nos impondo uma sentença que nem mesmo a rainha de copas aceitaria, né? É pior do que aquelas sentenças do filme Bananas, do Woody Allen, em que o ditador, ao tomar posse, ele passa os seus primeiros decretos. Decreto número 1: de hoje em diante, todas as roupas de baixo passam a ser roupas de cima. Decreto número 2: de hoje em diante, todas as crianças de 8 anos passam a ter 12, e assim por diante. É uma coisa que está nesse nível. Gente, quando eu falo esse problema do analfabetismo funcional, eu não estou brincando. Isto é uma tragédia pior do que tudo mais, porque transforma o país inteiro num hospício. Ninguém entende o que está dizendo, ninguém entende o que lê, ninguém é capaz de participar de uma discussão seriamente. Não é isso? Então, hoje mesmo eu estava ouvindo uma gravação do Alexandre Frota discutindo com o próprio filho, porque o filho disse: eu sou filho de um ex-ator pornô. E ele disse: você não é filho de um ex-ator pornô, porque no tempo que eu gerei você era ator da Globo. Você entende esse argumento? É? Ad fructum. É argumento ad fructum, exatamente. Então, mas o cara que expressa isso, ele acha que está dizendo alguma coisa quando, obviamente, não está dizendo nada, né? Então, também esse mesmo seu Alexandre Frota confessou um estupro no programa do Rafinha Bastos. Você confessou um estupro assim, com a maior inocência, achando bonito. Não percebeu que era um estupro e no auditório também ninguém percebeu. Certamente havia algum advogado, juiz de direito ouvindo, ninguém achou ruim, né? Quer dizer, ele disse que teve relação com uma mulher que estava desmaiada. Isso é obviamente um estupro, né? Então, mas ele não percebeu, ele falou até com inocência. O Brasil inteiro está assim, gente, não é só o Fruta, não. O Fruta é normal, quer dizer, assim, porque ele sempre foi, né? Mas o outro que não sabe achar o sujeito da frase, não é que não sabe achar o sujeito da frase, ele não conseguiu entender a pergunta. Ele não sabe o que é sujeito, é? E não consegue conectar a noção de sujeito com a frase que ele acaba de enunciar. No Brasil está todo mundo assim. Você vê, eu fiz uma piada a respeito do caso do Nunes, né? Que deu umas porradas lá no Verdevaldo. Eu disse assim, né? Então, Ficar discutindo não adianta. Vamos logo pus finalmente. Assim, qualquer pessoa percebe que é uma piada. Né? Daí o homem do Brasil 171 interpretou como incitação ao morticínio. que é isto? Ah, ele é comunista? Ele é... Não, ele é analfabeto funcional, pô. Claro que é comunista também. Mas o que significa ser comunista quando você é analfabeto funcional? Vai saber o que ele entende por comunismo. Né? Veja, o Brasil está cheio de estudantes universitários que acreditam piamente que o comunismo é liberdade sexual. Que no comunismo todo mundo vai poder comer todo mundo, o Estado vai pagar essa coisa toda. Mas onde existiu um comunismo assim? Né? E, ao mesmo tempo, ele, no seu ódio anti-americano, ele se aliam aos muçulmanos, que são os mais duros moralistas da face da Terra. Quer dizer, o que significa tudo isso? Em que mundo está essa gente? Está num mundo onde as palavras não têm mais nenhuma relação com as coisas e fatos. Não tem mais. Os fatos foram simplesmente abolidos. O que interessa é o peso emocional de cada palavra. A palavra vale pela emoção que ela desperta e não pelo que ela significa. Isto tudo era previsível. Quando se adotou esse sistema socioconstrutivista na educação, era previsível que todo mundo ia ficar assim. Esse sistema cria até mesmo lesão cerebral. Quem disse que esse pessoal que está no Congresso não tem lesão cerebral? Quem disse que os ministros do Supremo não têm lesão cerebral? Esse tofonhonho, obviamente, tem. O tofonhonho tem uma lesão cerebral. Porque quem não tem, não pode fazer um raciocínio como esse que ele fez. Lavrar uma sentença que elimina a possibilidade da sua própria aplicação. Nunca nenhum juiz do mundo fez uma coisa dessa. Quer dizer, não é que o problema é que o sujeito é tirânico, não é que a sentença é injusta. Ela não tem substância nem suficiente para ser injusta. Porque ela está dizendo o seguinte, está aqui, é obrigatório fazer uma coisa que nós não vamos fazer de jeito nenhum. É isso que ele disse. E ninguém entende que o sujeito tem que ser retirado do seu posto por absoluta inépcia. Não é uma questão de que ele está protegendo o Lula. Claro que ele fez para proteger o Lula. Mas, no intuito de proteger o Lula, como de fato protegeu, ele lavrou essa sentença que é autocontraditória e que é inaplicável. Portanto, a única utilidade que essa sentença pode ter é o seguinte, ela vai ser usada como pretexto para soltar os queridinhos. Pronto, solta 5 queridinhos. E depois volta à interpretação anterior. E daí todo mundo celebra, reinstauramos a prisão de segunda instância, né, vitória da democracia, etc, etc. Por falar em democracia, essa é outra palavra cujo uso atual comprova o analfabetismo funcional em nível maciço, geral e endêmico, porque sempre vem junto a expressão instituições democráticas. Qualquer sujeito que fala em instituições democráticas, fala uma vez ou outra, tudo bem, mas o cara que insiste muito nisso, né, que acredita na defesa das instituições democráticas, é obviamente um analfabeto funcional ou um vigarista, assim, perigosíssimo, porque nenhuma instituição é democrática, por definição. A instituição jamais pode ser democrática em si mesma. Ela se torna democrática na medida em que obedece à vontade do povo. Senão, ela é uma instituição tirânica, ditatorial. Isto é a definição da ditadura. São instituições que não obedecem à vontade do povo, mas que se impõem a sua própria autoridade e a sua própria essência à vontade do povo, em vez de obedecer à vontade do povo. Ora, as instituições brasileiras foram todas construídas de modo a jamais ter de prestar satisfação à vontade popular. Isso no Brasil é o normal. E o pessoal acredita que o Congresso é democrático, o STF é democrático, os tribunais são democráticos. Isso é um absurdo, gente. Jamais uma instituição pode ser democrática. O que é democrático é o procedimento da instituição, é a ação dessa instituição. Assim como, vamos dizer, uma pessoa não pode ser democrática em si mesma, ela só pode ser democrática se ela seguir a vontade do povo, senão não. Quer dizer, uma instituição que se impõe ao povo é avesso da democracia. E quando você fala em instituições democráticas, você já está invertendo. Quer dizer, em vez de ser instituições obedientes à democracia, você diz que as instituições são democráticas em si mesmas. Isso quer dizer que você vai ter que obedecer às instituições para poder dizer que você é democrático. Ou seja, você tem que obedecer uma imposição tirânica para poder ser chamado de democrata. Eu não deveria ser preciso explicar isso. Se nós não tivéssemos num país de analfabetos funcionais, eu não precisaria explicar isso, gente. Agora estou eu aqui do alto dos meus 72 anos, saindo do hospital, tenho que vir para explicar isso para juízes de direito, para essas excelências de merda. Hein? Para essas pessoas que não merecem respeito nenhum e que não deviam sequer ser ouvidas. Então eu digo, essa sentença do Tofonhonho não é que ela não tem de ser obedecida, ela não tem como ser obedecida, porra. É? Ele está dizendo o seguinte: eu, Tofonhonho, sou o único juiz que pode julgar todos os processos penais deste país, e vou julgar. O que é para responder? Vai a merda, senhor, vai chupar uma pica, se souber o que é pica, se souber localizar. Não é isso? Então, veja, o amor que as pessoas têm ao fetiche da forma democrática sem substância democrática está levando o país a se tornar uma ditadura, meu Deus do céu. Porque eles não sabem o que é realmente a democracia. Democracia não pode existir no nível institucional, só pode existir no nível pragmático, no nível da ação. São as ações que são democráticas quando obedecem à vontade popular. Mas vontade popular no Brasil não significa nada. Não houve um plebiscito em que 70% e tanto da população favoreceu a liberação das armas? Foi obedecido? Não foi obedecido até hoje. Não foi obedecido por quê? Pelas instituições democráticas. Hã? E quem quer que as instituições democráticas obedeçam à vontade popular é chamado de fascista, de tirano, de adepto da ditadura, etc, etc, etc. Quer dizer, esta inversão mostra o seguinte: o pessoal perdeu o uso da linguagem. E quando se perde o uso da linguagem, você ainda falar em democracia não tem sentido, porque a democracia, todo mundo, a democracia depende do diálogo. Fala, que diálogo? Que diálogo pode haver com quem não entende o que está dizendo? Mesmo com militância. Fale mais alto, fale mais alto. O mesmo com militância. Em que sentido? Ah, sim, a palavra militância também, a palavra milícia. Você vê, existiram notícias de 2013, o PT e o PSDB formando milícias pagas. E isso não é crime. Daí aparece a hipótese vaga de uma milícia bolsonarista trabalhando para uma campanha que não tinha dinheiro, que não gastou dinheiro nenhum. Ah, então pode ser que outra pessoa pagou. Se outra pessoa pagasse, o que tem de errado nisso? Pagou com dinheiro público? Não, pagou com seu próprio dinheiro. Mas isso não é verdade na quase totalidade dos casos. Por exemplo, né, o pessoal, os meus alunos que escrevem, mandam mensagens, etc, etc. Ninguém está pagando para eles fazer isso. O único cara que poderia pagar seria eu, mas eu não tenho dinheiro para pagar tudo isso. Isso é um absurdo. Além disso, eu tenho 500 mil leitores, como é que eu vou subsidiar, como é que eu vou treinar 500 mil leitores para fazer mensagem, né, de assassinato de reputação. Agora, as pessoas não sabem o que é assassinato de reputação. Hoje em dia é assim, qualquer coisa que você escrever contra qualquer um é assassinato de reputação. Se você diz assim, o Lula é ladrão, é assassinato de reputação. Se você diz, o Lula é bebum, é assassinato de reputação. Né? O Lula é mentiroso, ele andou mentindo contra o Brasil no mundo inteiro, é assassinato de reputação. O Lula é estuprador de cabrita, assassinato de reputação. O Lula se gabou de tentar estuprar um companheiro de cela, essa é a reputação. Essas cinco afirmações são verdades. Verdades comprovadas, com testemunho, alguns testemunhos do próprio Lula. Mas é assassinato da reputação. Então significa o seguinte, pessoal, não sabe mais o que é assassinato da reputação. E vem dizer, o Olavo faz assassinato da reputação? Sim, eu sou o personagem do assassinato da reputação. Fui eu que botei a minha própria cara na capa da revista com um papel de palhaço? Fui eu que botei a minha própria cara na capa da revista beijando o Bolsonaro na boca? É? Fui eu que me acusei, baseado no depoimento de uma senhora que se diz minha filha, né? Fui acusado de fazer uma ameaça a mão armada a meus filhos, que eles próprios negaram. As próprias vítimas do crime negaram. Não, ele não me ameaçou nem com chinelo. E ainda tem gente que quer ouvir o testemunho dessa dona. É claro que eu não vou discutir com ela, é evidente. E é evidente que é biruta, é mentirosa compulsiva. Quer dizer, se você diz que houve um crime, as próprias vítimas do crime dizem que não houve crime nenhum, então isso é um assassinato de reputação. Né? Para ser um assassinato de reputação, precisa, em primeiro lugar, ser um crime de calúnia e difamação. Senão, não é um assassinato de reputação. Se você acusa o sujeito de uma coisa que ele realmente fez e que tem comprovação, não é assassinato de reputação. Pode ser até uma coisa desagradável, mas... Agora, tudo virou assassinato de reputação. Mas o assassinato de reputação verdadeiro que se praticou contra mim em quantidades assim, colossais... Ah, não, isso não interessa. Você veja, agora aqui eu quero fazer uma crítica a um excelente deputado, Felipe Barros. Felipe, as suas explicações na comissão são excelentes, mas esse negócio de você chamar o Alexandre Frota de seu amigo é obsceno. Obsceno. Esse cara é um estuprador, confesso, ele confessou na televisão, né? E é um autor de fake news com assassinato de reputação. Ele faz isso na sua frente, e você é amigo dessa gente? Né? Você não sabe que Jesus Cristo proibiu andar com o círculo dos escarnecedores, entre os quais esse cara é um membro proeminente? Nunca mais diga isso. Não chame esse cara de excelência. Você não é, primeiro, pela lei, você não é obrigado a chamar de excelência. Chamar de senhor já é muita coisa. Eu não chamaria nem de senhor. Eu acho honra demais. Né? Senhor do quê? Você não é senhor nem do seu próprio comportamento. Né? Não é senhor da sua própria conduta, não é capaz de se controlar. É um homem que confessa que viu a dona lá, viu a mãe de santo. Você acha normal um sujeito ver uma mulher pela primeira vez e tem que comê-la imediatamente? Você acha que é normal isso aí? Não tem uma conversinha, não tem uns afaguinhos, não tem um namorinho, nada. É imediatamente, já levanta o pinto e tem que comer. É claro que isso é um tarado, é claro que isso é um doente mental, meu Deus do céu. E você se diz amigo desse cara? Felipe Barros, seja homem, não faça mais isso. Isso tira 90% do impacto do que você, das coisas que você disse. Veja, esta coisa de ter que afagar o adversário é um erro medonho. Veja, o general Heleno, outro dia, falando com a Sâmia Bonfim, comunista, né? Disse, nós temos ideias diferentes, mas podemos trabalhar juntos pela grandeza do Brasil. Não, não podemos, general. Claro que não podemos. Porque o que ela entende por grandeza do Brasil é, primeiro, a elevação do lumpen proletariado a um poder político. Segundo, a constituição do partido único, regime de partido único. Terceiro, é a liquidação, o morticínio de todos os burgueses e capitalistas e fanáticos religiosos como eu. Como é que pode colaborar? Não pode colaborar. Essas pessoas têm que ser excluídas do processo democrático. São membros do Foro de São Paulo, que é uma organização, monstruosa organização criminosa, a maior organização criminosa que existiu no continente, da qual fazem parte gangues como as Farc, fornecedoras de 200 toneladas de cocaína ao Brasil por ano, e o MIR, que é especialista em sequestros. Ora, proteger sequestradores é um velho hábito da esquerda. Vocês lembram quando houve o sequestro do homem do Pão de Açúcar e depois do Washington Oliveto? Denis. Hã? Denis, né? O Denis, exatamente. A putada intelectual esquerdista, Marlene Chauí, não foi lá para proteger o cara? Hã? Agora, esses mesmos que protegem bandidos, você lembra do Lula, junto com o Sérgio Cabral, atendendo um menino numa escola que eles foram inaugurar? O menino foi lá dizer que a piscina não estava funcionando. Os dois, um menino novinho, um neguinho pequenininho assim, muito educado, né? Os dois massacraram o sujeito, né? Essa gente defende criminoso, porra. Você já viu o Bolsonaro fazer uma coisa dessa? Nunca. A conduta do Bolsonaro com os pobres é a mesma que ele tem com os ricos. Isso é uma coisa que eu aprendi com meu pai. Meu pai tratava todo mundo igual, podia ser ministro ou governador do estado. O governador do estado, Roberto Abreu Sodré, era amigo de juventude dele. Ele tratava o Sodré igualzinho que tratava o mendigo na rua, com o mesmo respeito. Eu aprendi isso com meu pai. Infelizmente, aprendi pouco com ele, morreu logo. Mas isso aí eu não esqueci, essa lição eu não esqueci. Às vezes levava o mendigo para jantar em casa. Tem café aqui? Estão entendendo, gente? Estão entendendo o país que esses caras fizeram? Um país que tem um cara como Tofonhonho na presidência do Supremo Tribunal, um país condenado. Não é porque ele é esquerdista, não é porque eu nem sei qual é a ideologia desse cara, nem acredito em nenhum. Ou seja, o cara é inepto, ele não é capacitado a ler a sua própria sentença e compreendê-la. Ele é pior do que o Davi Miranda, que não sabe achar o sujeito da frase, porque ele não sabe o sujeito, verbo, objeto. Ele não sabe o que está dizendo. E no Brasil isso se tornou normal, gente. Né? Então, eu acho que nesses pedidos de impeachment do Tofonhonho, devia entrar em primeiríssimo lugar esta consideração. O juiz que assina uma sentença que suprime a condição da sua própria aplicabilidade não sabe o que está fazendo. Ele está perdido no espaço. É uma força cega. É um burro voador, você está entendendo? Então, a história do Santo Tomás de Aquino, que vira uma vaca voando, né? E ele foi ver, daí todo mundo começou a rir. Então, mas no Brasil não é a vaca voadora, é o burro voador. E não é um cara que está vendo, todo mundo está vendo. Ele faz isso diante de todo mundo, porque ele não percebe a vergonha que está passando. É uma coisa incrível. Veja, você lembra os discursos da Dilma? Ela também não entendia o que ela estava falando, mas ela é, evidentemente, uma pessoa disléxica. E o Tofonhonho não é disléxico, ele é apenas burro. Mal intencionado e burro. Ele nem como bandido serve, porra. Então, olha, gente, eu não vou dar mais aula hoje, eu ainda estou em recuperação, eu preciso descansar bastante. Né? Vocês me perdoem. Logo voltaremos à duração normal das aulas com a pergunta e resposta, tá bom? Até a semana que vem, muito obrigado.